eu respiro não passa no teu sol. O mar que eu transito não molha o teu lençol. E fica cheio de som o orvalho onde a noite caiu. E fica cheio de sonho. Adeus, até mais. Que a vida te deixe em paz. Não molho o teu lençol. Não.